tarde, caros ouvintes. Bem-vindos a mais uma edição do nosso 13 em Ponto, aqui no Rádio Lourenço Marques. Eu sou o Carlos Bonaparte de Panda, diretamente de Moçambique, Portugal. Também tenho a Adriana Pequeno, que está na província de Aveiro. Olá, Adriana, boas tardes. Como estás? Olá, mas porquê que estás em Moçambique? Porque do Rádio Clube Lourenço Marques, que vai ser a futura capital Maputo, segundo dizem os meus profetas aqui ao meu lado, depois que Moçambique conquistar a independência. Mas só depois, que agora não posso falar, que já tem aqui o SPID apontado com as armas a mim. Mas espera. Portanto, aí, o que é que o Dipanda tem a ver com Moçambique? Nada, tem a ver com música africana. Ah, porque Dipanda é a independência de Angola, que fez no dia 11 deste mês 39 anos de independência. Eu sei, mas para todos os efeitos é, não deixa de ser a África Portuguesa, e eu posso estar diretamente de Moçambique, porque o Rádio Clube Lourenço Marques é em Moçambique, não é dos Angola. Pois isso eu sei. Angola. Pois é, caros ouvintes, nós estamos aqui para mais uma semana do nosso 3 em Ponto. Hoje é um especial de Panda, já que Angola, no dia 11, como eu disse, fez 39 anos de independência, e ontem, dia 15 de novembro, em Lisboa, ocorreu um festival do Dipanda para festejar, então, esta festa da independência deste país e do povo angolano. É verdade. Há estes 39 anos de independência, né? Acho que por acaso é uma coisa que eu gosto muito. Angola hoje é um país que ninguém faria prever, é certo que há 35 anos atrás, mas ninguém faria prever, por todo o contexto geopolítico, que também envolve Portugal, e pelo desenvolvimento de outros países. Realmente não, nada fazia para ver que Angola fosse aquilo que é hoje, um país concorrente, vamos dizer assim, com Portugal. É um parceiro para já, mas é um país que está a crescer, mesmo em toda a África, é um país que está a crescer bastante, é um país que tem... aliás, eu entre 2011 e 2013... Angola cresceu mais de 30% do que aquilo que era em 2010. Cuidado. Sim, e é um país que acho que é um dos mais caros, ou está incluído num dos mais caros países, mas ainda tem muitas diferenças entre pobreza e riqueza. Há muita disparidade entre os dois, mas isso acho que em qualquer país assim muito rico, ou que seja caro, ou assim, há sempre essa diferença brutal. Sim. Aliás, nós temos agora até essa questão que tem sido muito falada com a mãe da Margarida, não é? No Dubai, que é mais um dos... Neste caso, não é um país, é um emirado, mas por todos os efeitos, é um local onde é o mais caro, mas também é assim. Claro que aí não há tanta desigualdade, porque os pobres já foram obrigados a sair dali. Mas para todos os efeitos, há muitos exemplos disso. E os Emirados, para manterem o seu lugar de luxo, tiveram que adotar uma política que, como é lógico, Angola não poderia adotar, senão teria que expulsar a maior parte da sua população. Exato. Mas sim, realmente Angola é um país que realmente tem conhecido uma evolução muito curiosa. Nós vemos inclusive o novo país, sim, para todos os efeitos é novo, tem 39 anos, a fazer frente a Portugal, lá quando foram as declarações do Rui Machete, e houve aquele tilintar do alarme, ou o que é que fosse, das relações diplomáticas, porque, claro, o presidente angolano não reagiu bem e teve assim umas declarações. Mas nós olhamos para a África Portuguesa e vemos, quer Moçambique, quer Cabo Verde, quer São Tomé e Príncipe, quer a própria Guiné-Bissau, são países que têm até um desenvolvimento aceitável, e a Guiné-Bissau se não fosse agora, há pouco tempo, o golpe de Estado e mais não sei o quê, até teria uma relação política bastante interessante com respeito a Portugal. Moçambique ainda não tem, porque ainda está naquela luta entre a Frelimo e a Renamo, mas para todos os efeitos é um país economicamente pobre também, embora esteja em fase de crescimento. E São Tomé e Príncipe nunca poderia ser muito mais do que aquilo que é, porque é demasiado pequeno para fazer frente ao que seja, embora tenha um nível de vida aceitável, sempre ligado à agricultura, ao trabalho da terra e do mar também. E por fim, o próprio Cabo Verde, que é destes quatro, ainda assim o que está mais evoluído, mas longe de Angola, que é um país que realmente evoluiu muito acima das expectativas, mesmo até para os mais otimistas. Ver Angola a crescer, claro que sim, em termos de percentagem, mais do que a China, por 3 anos consecutivos, porque, entendes, para todos os efeitos, ver Angola, por muito que seja uma percentagem, por muito que seja mais fácil chegar ao 4 do que a China chegar aos 40, por muito que, se a China crescer 2, passa de 36 para 38, e se Angola de crescer para 4, passa de 2 para 4, duplica. E a China nem por sombras. Mas para todos os efeitos, também é verdade que a China tem 36, tem mais potencial, Angola só tem 2, e a questão está aí, né? A percentagem vale o que vale, mas também é preciso ter em conta, não é só o fogo que gera, mas o lume de onde partiu. E nesse aspecto, Angola tem até mais do que a própria China crescido economicamente. E o que eu mais acho interessante é as relações diplomáticas que Angola está, diplomáticas até de económicas, algumas de intervenção aqui em Portugal, como é o famosíssimo caso de Isabel dos Santos, que realmente, eu sei que já passaram 4 décadas, ou praticamente, mas mesmo assim, não era em nenhum dos cenários, quer no futuro, para quem estava lá atrás, quer num presente e vê toda a África portuguesa e a África territorial em geral, não era suposto Angola ter o crescimento que tem, porque é dos países mais desenvolvidos até da própria África, embora haja outros, como é lógico, até mais avançados, como é lógico, mas mesmo assim Angola começa a fazer frente a estes países, começa a ser um país a destacar-se. Digamos que Angola começa quase a ser como a Alemanha africana, com a diferença de que não há a união que há na Europa, portanto, como é lógico, as influências são muito menos sensíveis. Mas isso acontece, e eu realmente fico muito contente por ver os nossos palancas negras, que já foram nossos, já pertenceram a Portugal, agora estão a fazer frente, é o filho a fazer frente ao pai, a ter maturidade, a ter, não é? Exato. Gosto, por acaso gosto especialmente desta lista, não é porque eu conheço ninguém daqui, mas porque é um tema que me agrada particularmente. Então, para quem fez um programa chamado Expressões da Lusofonia, onde durante trazia muita música e depois, não só, trazia muita música do Império Português, do Antigo Império Português, e também trazia as notícias de vários países, sobretudo, e cá está também, sobretudo Angola, é um programa que me alegra, uma temática que me deixa contente, sim. Gostaste desta minha análise político-económica? Bastante. Fico por acaso, fico contente. Vai ficar assim para os meus tesourinhos, para os meus... Pronto, já estou a estragar tudo, com caraças. Não, mas agora a sério, em jeito de conclusão. É mesmo um tema que realmente gosto muito. Vamos lá ver, este ano as coisas não estão a correr tão bem como quem diz, porque em termos de percentagem as coisas já não estão a ser como eram, mas também aproximar-se de Portugal começa a ser um risco, não é? E depois há uma coisa que eu acho muito curiosa, embora eu fique um bocadinho preocupado, agora não sei se sabes disto, mas eu fico um bocadinho preocupado, especialmente por Angola, cá está, porque é de todos o país mais forte, excluindo Portugal desta situação, mas também Portugal não entraria para estas contas, portanto, vai dar ao mesmo. criar o escudo, voltar ao escudo, mas com moeda dos países, para já nesta fase inicial, dos países da África Portuguesa. Portanto, estes 5 países passariam a utilizar uma única moeda chamada escudo, que, aliás, peço desculpa, 6 países, os 5 da África Portuguesa e Timor-Leste. Os 6 países passariam a utilizar uma moeda única, que seria o escudo, que seria a União da CPLP. Para todos os efeitos, mais prático era mesmo na África, até porque estes países são todos quase limítrofes, não sei, mas para todos os efeitos, sim, havia essa intenção da própria CPLP, o que iria colocar Angola numa situação um bocadinho de risco, porque a moeda angolana vale mais do que a moeda moçambicana, por exemplo, mas poderia todas juntas fortalecerem, se foi a ideia também do euro. Veremos o que é que se vai dar, é uma questão que ainda está pendente. Mas é, gosto muito deste tema. Viva o Dipanda! Exatamente. 3 músicas, não é? 3? Uhul! Vamos lá. Não. Vamos lá. Começar com a Titica, com Paulo Flores, com a música Macongo. Teca Miguel Garcia, mais conhecida como Titica, é uma cantora transexual angolana que se tornou um ícone do estilo kuduro em Angola, sendo nomeada melhor artista de kuduro do ano 2011. É provavelmente a artista mais controversa do mercado musical nesse país. Entre altos e baixos, a sua história de vida comoveu e gerou polémica no seio da população angolana, já que ela é a primeira artista que optou por mudar radicalmente de sexo, de homem para mulher, devido à sua orientação sexual. Para a cantora Björk, Titica é um dos nomes a ter em conta no cenário da música internacional. Esta faixa foi produzida por Chico Viegas e contou com Nanuto no saxofone, é um semba, e faz parte do segundo álbum, chamado de Última, a Primeira, da cantora, lançado recentemente em Luanda. E não tenho mais nada a dizer sobre ela. Eu já disse muito. Pois, já percebi para a informação, que essa se calhar é das poucas coisas que Angola ainda peca muito na sua informação. Mas sigamos. A segunda música, vamos ter o Ari com Você Moscangalha. Belo nome. Esta música pertence ao álbum Swag Angola de 2014. Swag, ok. Obrigada pela correção. Peraí. Ok. Ariovalda Eulália Gabriel, de nome artístico Ari. Que belo nome. Então, outra menor Ari dos Santos. É uma cantora angolana. É conhecida pelo seu estilo único e performance no palco. É considerada um dos nomes sonantes da música de Angola e uma diva africana. Esta música de 2012 é do segundo álbum da cantora. Crescida Mais ao Meu Jeito. Colocou este título ao álbum porque não só aumentou a idade, mas também cresceu profissionalmente. Tem uma outra visão sobre a música e sobre a vida. Este álbum tem 12 faixas e é um disco 99% acústico. Foi totalmente gravado em Portugal e masterizado em Paris. Tem composições de Kenny Bass, C4 Pedro, Dr. Eugênio e Evi C. Este último responde também pela maior parte das composições, sendo que os outros participaram com cada uma apenas. O Evi também foi o produtor das suas músicas. E desta também já está tudo. Já agora, só um detalhe, C4 Pedro, que nós há uns tempos largos passamos aqui com um artista assim mais ou menos desconhecido, e que hoje é um sucesso. Exato. Por isso, já muito lembrei de muitas vezes, mas sim, mais. A terceira música, vamos ouvir o Kiaku Kiadau, Kiadaf, acho que é assim que se diz, uhum, com Entre Sete, Sete Rosa, o músico natural do Zaire, é formado em psicologia, traz ao mercado musical a sua mais recente faixa, que tornou-se num verdadeiro sucesso, Nas Noites de Luanda. É uma faixa de 2014. Uhum. Começou a cantar em 2006, mas só em 2007 se apresentou ao mercado. Este é o primeiro single do primeiro álbum, sem data de lançamento. E não tenho mais nada. É, a África Portuguesa, que é hoje alvo de uma análise muito curiosa, não só por minha parte, mas por parte de alguns órgãos de comunicação social, de alguns analistas. E para quem conhece um bocadinho mais de Angola, percebe que há não muitos anos debatia-se com um grande problema. Não quer dizer que ele hoje não existe, mas para todos os efeitos, muito menor do que ele que era antes. Dinheiro não faz tudo, mas uniu aquilo que muita diplomacia não conseguiu. Até aos anos 2000, um dos grandes problemas de Angola era as tribos que se debatiam entre elas para perceberem, ou para decidirem, digamos assim, qual é que seria a melhor. Angola não viveu nos anos 80 e 90, um golpe de Estado por pouco, mas para todos os efeitos prevaleceu a ordem governamental. Isso contribuiu para que economicamente o país fosse viável e politicamente credível. Hoje em dia já não é questionável que, assim como assim, aconteça um golpe de Estado naquele país. Para todos os efeitos, Angola continua a ser um país frágil, com muitas diversidades e disparidades, sobretudo sociais. Faltam serviços, faltam escolas em muitas localidades, mas há outros pontos em que Angola se vai tornando cada vez mais forte. Por exemplo, o futebol. O clube recreativo do Libolo é hoje um dos signos, um dos sinais, um dos pontos fortes da cultura de entretenimento angolanos. É, aliás, um dos clubes mais conhecidos internacionalmente do futebol angolano. Talvez o mais conhecido será mesmo o Petra de Luanda, mas para já o que interessa mesmo é a música. Vamos ouvir música angolana, aquela mesma da qual a Adriana Pequeno nos deu recentemente informações. Hoje estamos a assinalar, neste nosso 3 em ponto, que especialmente me alegra, o 39º aniversário desde a independência de Angola, que já agora, para quem não fez contas, aconteceu no dia 11 de novembro de 1975, pouco antes de Portugal viver quase o princípio de uma nova ditadura, mas à esquerda. Eu me apaixonei por uma mulher que nem sei ainda se foi sem querer. Estava ela, mas as amigas dela eram só as três sobrinhas da banda. Mas aquela que me revelaria era que eu não sabia que nem era tão mulher. Mesmo a ilusão que me comandaria, como terá feito um dia com o Tudamu Pater um gombiri. Um atrevido Macongue, Macongue, Scalingidon é brojo, Macongue. me atentou. Disse nunca, nunca na vida, donde se apaixonou. Nem me viu direito, só tocou meu jeito meio linda, não. E assim que chegamos no meio da cama, ele se assustou. Matongue, matongue. Quando queres, não te importa.

vivo arrependimento. Ai, Rosa, entre sete, sete e Rosa, Carlota, meu amor, estou perdendo o juízo. Na minha terra, meu amor. Alto ouvintes, e antes de passar à nossa emissão propriamente dita, novamente, deixa-me só fazer aqui uma pequena ressalva, porque eu cometi uma pequena gafe. Há pouco disse quando Portugal quase caiu numa ditadura, mas desta vez à esquerda. É falso, era desta vez à direita. Na verdade, Portugal quase caiu numa ditadura, mas, como é que eu digo, como eu disse, e nesse aspecto estive bem, no sentido oposto, ou seja, à direita, porque o Partido Comunista, do qual fazia parte António de Oliveira Salazar, era um partido da esquerda, como ainda hoje é conhecido. O Partido Comunista Português, que é o mais antigo partido português, por força da ditadura, é realmente um partido de esquerda, mantém a sua tendência, e em 1975, ainda no auge da, enfim, do anarquismo, quase caímos numa ditadura de esquerda, da direita. E agora sim, Adriana, próximas três músicas. Próximas três músicas, ok, vamos então lá. E últimas já agora. Tá, vamos então ouvir o Yuri da Cunha, com o DJ Cadu e DJ Malvado, com Achucha, acho que foi o que assim. Também faz parte do álbum Swag Angola 2014. Este cantor nasceu na cidade do Sumbé. Tendo iniciado a carreira musical na sua terra natal, quando venceu um concurso infantil de rua e se tornou uma referência local. Em 94, teve uma participação no programa Rádio Pio. É autor de três trabalhos discográficos. Em 2004... com a música Macumba, venceu o Top Rádio Luanda daquele ano. E é também venceu o prémio Rádio Luanda 2008 na categoria que anda do sucesso pela quantidade de shows realizada e reconhecimento da cultura do seu país. Em 2010, participou numa turnê do Eros Ramazzotti por diversos países europeus. Esta música é de 2013 e faz parte também do álbum Afro House Kuduro. E dele não tenho mais nada. Foi das poucas coisas que Angola não se conseguiu recompor com a sua independência. Hoje a tecnologia pode ser mais de ponta do que aquilo que era há 39 anos atrás, mas sobretudo por força das circunstâncias. Por exemplo, neste país, Angola, que se tornou independente há 39 anos e mais 5 dias, não há internet, ou não há tanta internet a partir dos computadores como há a partir dos dispositivos móveis, contrariamente a Portugal. Mas há outro efeito com a independência de Angola. Antes, o acesso aos estúdios e à tecnologia existente em Portugal era mais fácil do que aquilo que é hoje. Na verdade, Angola continua sem grande evolução no que toca à gravação discográfica e até mesmo das próprias estações de rádio. Tirando algumas mais evoluídas, há outras, várias, que ainda não conseguem cumprir os requisitos de gravação que, por exemplo, em Portugal seriam vigentes. 5 anos da gravação da totalidade das suas emissões. Em Angola, não sei se esta regra também se aplica exatamente dos 5 anos, mas é conveniente ou é recomendável que as emissoras gravem as suas emissões para efeitos de qualidade, quando são peritadas, e também para efeitos de própria defesa. Acontece que, não só pelos escassos meios económicos, mas também pelos métodos de gravação mais atuais, algumas das rádios, a maior parte, não direi, mas pelo menos uma grande percentagem, não está ainda preparada para esta gravação. O que é em Portugal um clássico, é ainda em Angola, neste aspecto, uma novidade ou algo com muitas falhas. Próxima música. Próxima música, vamos ter o Master Jake com o Eddie Flow, com o Jajão. Este cantor de seu nome, Jorge Márcio Caramelo Lima, como é o nome? É de pseudónimo ou nome artístico Master Jake, nascido em 82 no município de Lobito, província de Benguela. O Jajão, caso pergunte-se o que é o Jajão, é um termo com origens em Angola e que significa mentira, aldrabice ou engano. A palavra é usada em expressões de fingimento ou de ameaça. Em Portugal, o termo surgiu repentinamente, tornando-se muito popular nas faixas etárias mais novas e, em especial, nas zonas urbanas com maior prevalência de pessoas com ascendência angolana. Esta música pertence ao álbum Era Só Janjão, de 2014. Há pouco falei no desporto, mais especificamente no futebol. O jogador mais famoso jogou no Sport do Benfica na década de 90. Chegou em 1993 com 17 anos. Aquá, de seu nome. Hoje, com 38 anos, Aquá é uma das referências do futebol angolano. Talvez está mesmo ultrapassada por Mantorras, que para todos os efeitos nunca teve tanta visibilidade como o jovem que chegou na década de 1990 ao Sport Benfica. Na altura, o futebol angolano era muito pior do que é hoje, embora clubes como o ASA Atlântica e também o Petra de Luanda, até mesmo como o Benfica de Lubão, fossem clubes que dessem já algum destaque. Para todos os efeitos, o futebol não era aquilo que é hoje na Angola. O gira-bola era mais um entretenimento do que uma competição, como por exemplo comparado com outros países como Marrocos, Argélia ou até Senegal. O futebol angolano evoluiu muito desde então, mas para todos os efeitos, como já disse, Aquá era sem dúvida o jogador mais popular e mais bem sucedido do país que é hoje Angola. Chegou ao Benfica na década de 90, em 1993, o jogador também não estaria muito mais tempo em grande exibição, já que depois foi comprado por um clube angolano. Para todos os efeitos, importante mesmo é que este jogador mais famoso, mais bem sucedido da seleção angolana, dos Palancas Negras, com a ressalva de que realmente o Mantorras foi mais mediático, numa África mais recente, numa Angola mais evoluída, mas devido às suas lesões nunca conseguiu a projeção que, por exemplo, conseguiu o jogador que eu agora aqui falei, que é o Aquá. Já agora deixe-me só dizer que no idioma que se falava antes, ou num dos crioulos mais falados em Angola, a palavra de ordem, o emblema de Angola é Virtus Unita Fortior. É o que quer dizer em português a unidade da força. Última música. Última música. Esta última música. Vais ajudar no nome da música. Vamos ouvir os Landrick com... Com Pois, sei lá, já soube, mas agora esqueci-me. Pois, mas agora até estou lembrando. Vamos lá ver se eu consigo aqui lembrar-me. Deixa-me cá pensar. Me agarra só no E a única informação que eu tenho é que é uma música de 2013. E que é um cantor angolano. Sim, é um cantor angolano. Exato. E já agora, informação de que engloba todos aqueles que nós referimos durante o programa, todos eles estavam confirmados para o Festival de Panda, que ocorreu ontem no Mel Arena. Sim, senhor. Muito bem. Angola faz parte com a República do Congo, a República Democrática do Congo, o Zâmbia e a Namíbia. Tem mais cidadãos que o próprio país do qual se tornou independente. Angola tinha em 2012, segundo os censos que se realizaram nesse ano, 20 milhões e 900 mil pessoas. A República Angolana é uma república uma república presidencialista. O atual presidente é o presidente José Eduardo dos Santos e conta como vice-presidente com Manuel Vicente. Esta República da Angola tem como hino oficial Angola Avante e, o que ainda se mantém desde os tempos do colonialismo, o idioma oficial, o português. Caros ouvintes, da minha parte foi um prazer enorme estar convosco nesta edição do nosso 3 em Ponto. Edição que por mim termina por aqui. Deixarei agora que a Adriana deixe as suas últimas palavras nesta edição de 16 de novembro de 2014 do 3 em Ponto. E pronto, como eu disse, o programa fica por aqui. Adorei estar convosco, ou melhor, adorámos estar com vocês. Obrigado pela vossa audiência e espero que tenham gostado deste programa. Nós gostámos. E gostámos também de dar um pouco da história de Angola, um país que nos foi tão caro e podemos dizer que... E que agora ainda nos vem cobrar mais. Pois, e podemos dizer que nós tratámos muito mal aqueles que vieram de lá quando voltaram em 75, que tratámos como traidores. Os portugueses que regressaram de Angola na altura não devíamos ter tratado assim, por assim dizer, como também os ex-combatentes também tratámos bastante mal. Não devíamos ter feito, o governo português devia ter vergonha disso, mas enfim, foram coisas passadas. Penso que agora isso, apesar de não ter ultrapassado completamente estas situações, mas já não está assim tão mal quanto isso. Devia ser haver coisas mais facilitadas entre os dois países, em termos de estudos, de virem para cá estudar, terem mais possibilidades para tentarem ajudar mais aquele país. Há tantas indiferenças. Porque, por aquilo que eu vejo, o Luanda é que tem mais desenvolvimento. Os outros sítios nem tanto. E Benguela vai num desenvolvimento aceitável. Sim, mas... São as províncias, depois a partir daí é tudo muito, um desenvolvimento muito mais baixo. Pois, o que não devia, porque devia ao menos, pronto, começarem a repartir o mal pelas aldeias. Neste caso, bem, ainda assim deixamos a dizer... Exato, bem pelas aldeias, exatamente. Era claro. Ainda que neste caso, deixe-me só dizer que para todos os efeitos, o crescimento que eu disse, 30%, 10% ao ano entre 2011, 2012 e 2013, foram crescimentos universais, ou seja, toda a Angola, não apenas Luanda. Ou seja, há realmente uma evolução também sentível nas restantes regiões angolanas, mas nada comparado realmente com Luanda. Isso é um facto. Exato. Luanda foi das que mais cresceu. Eu não vou estar outra vez com a mesma lenga-lenga, mas pronto, até posso. Nós temos, vocês já sabem que nós temos o nosso grupo de rádio, O que é que ele tem? Sempre a nossa página e grupo de Facebook, nosso site, com os 6 canais e vários programas, várias línguas. Vocês já sabem o que é que têm que fazer. É visitar-nos, gostarem de nós, convidar todos aqueles que vocês conheçam, levar os nossos programas com vocês para as vossas férias, para o vosso trabalho, seja para onde for, pelo mundo fora, apresentá-lo, porque nós trabalhamos para vocês, adoramos fazer isto, e tentamos dar o nosso melhor sempre a cada programa. Tentamos também sermos um pouco ecléticos, não dar sempre o mesmo género, o mesmo estilo. Damos vários estilos, músicas, e que é para agradar a todos, ou poder agradar a todos. Claro que nunca agradamos a todos, porque uns gostam mais de rock, outros de pop, outros de heavy, outros de rap. Nós no mesmo programa não podemos fazer uma mistura de todos os géneros, mas tentamos que cada programa seja diferente para chegarmos cada vez mais a um público diferente e a cada vez mais público. Exatamente. Já agora, para o término desta emissão, só uma criticazinha deliciosa. A Antena Web é um projeto radiofónico sem fins lucrativos. Se o ouvinte quiser doar algum tipo de bem, neste caso dinheiro, não aceitamos. Aceitamos o tipo de bens e serviços. É daí que surgem os patrocínios e as publicidades. Mas a Antena Web em si, com respeito a dinheiro, não é sequer um projeto que procura donações, ou donativos, como queira chamar. Orgulhosamente, há alguns projetos de rádio, os quais, ou com os quais já quase fizemos parceria, que se orgulham de ser um projeto sem fins lucrativos, mas aqui está. Como é que podes fazer uma transferência bancária e também como é que podes enviar dinheiro através do PayPal, até porque é um projeto feito por cegos. Portanto, vamos lá sensibilizar as mentezinhas para dar dinheiro a um projeto que é grátis, para dar dinheiro a um projeto que não tem fins lucrativos. Apenas uma crítica. Boa tarde a todos e até à próxima semana. Boa tarde, até à próxima. Let's go, mama, let's go.

Olhos querem encontrar seus olhos, lábios querem encontrar seus lábios, minha mão a tua mão. Meu corpo quer encontrar seu corpo, rosto quer encontrar seu rosto, com minha carne roi o osso, moça sou teu moço. Mamã pode me esfregar, ai tá me cuidar, more não para mais, não. Me agarra só no, me faz só, chega lá no, tá me cuidar, boé. Me agarra só no, me faz só, chega lá no. Perfuma com teu cheiro, te tocar, te beijar, te abraçar, hey, te amar. Isso tá pega fogo, tá tipo já o mundo é nosso. Eu não vou morrer mais, não, baby. Mama pode me esfregar, ai tá me cuidar. More não para mais, não. Me agarra só no, me faz só, chega lá no, tá me cuia, boé. Me agarra só no, me faz só, chega lá no, tá me cuia, boé. Ai, esse melo mapito que tens, ai, esse abraço quente que tu tens. Notícia louco, me agarra só, me faz só, oh, baby. Chega lá, tá me cuia, oh, tá me cuia, me agarra só, me agarra só, me faz só. Me faz só, me faz só, me faz só, me agarra só, me faz só.